Uno 973, chame recife agora na frequência 13325 e alterna 1251. 3325, descendo o ano. Táxi 390, 168 a bordo, alternando Natal com 3 horas e 20 minutos. Quantas horas de autônomo? 3 horas e 20 minutos. Gente, Lili Táxi, IG Alfa, ponto de espera 1 a 0. Táxi 1 a 0. Tá, o pushback está autorizado, a 3850. Assim que o Airbus da Oceanair liberar a sua cauda, sua retaguarda, está autorizado. Certo, cara, 3258. Azul 4298, acione a identificação, voe direto ITAP, isso é para o nível 050, o azul 1096. Federal 9973 autorizado, chama para o chutar. Oceania 310, autorizado a Linhares decolar, pistão no zero, vento de 190 graus com 1 nós, ajuste 1016. Seguinte, autorizado táxi, número 2, siga o Airbus da TAM à sua frente. No ponto de espera, transfira para 118.95. Né, 6310, decolado aos 40. Chame agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 208, boa noite, 6310. Boa noite, senhor. Voo 096, autorizado para Fortaleza, conforme rota do plano de voo, nível 370. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Frutti. Controle 120.8, torre 18.95, código transponder 5132. Autorizado 0, rota 10, espera ponto, 6502, 19.95, 10.5132, voo 096. Correto, chama pronto para acionar. Vamos lá. Com 179 UPOB, 3 horas, só operando 3. Autorizado táxi, ponto de espera, pista 10, via Índia e Alfa, TAM 3858, transferência. Índia e Alfa, TAM 3858, via táxi. Autorizado ao final do procedimento, desça para 2000, o ajuste 10 no meio, informe estabilizado. Autorizado ao final do ILS, 2000, reportaremos estabilizado o ajuste 10 no meio. Posição na 6303, a sua identificação, chegada bom, vista para 4000 com ajuste no 016. 3858, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento de 180 graus com 11 nós. Vente livre, alinhar e decolar, 3858. Serão 9973, após o início da rolagem do Airbus da TAM, ali mantém pista no zero, se darão 9973. Solo Gol 096, aproximadamente, do 09. Autorizado. Chame de novo, por favor. Autorizado. O que nós chamamos? Livre decolar, já fez 8-4. Oito, cinco, oito, decolando aos 47, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 308, obrigado, boa noite. Boa noite, senhor. Jesus 58, boa noite, contato radar, suba para o nível 370, saída Momo. 370 na Momo, tá 3258. Chama 63110, chame Recife agora, frequência 12545 e alterna 12685. 2545, 2685, 6310, boa noite. Prisão LS, Rampa Vista, azul 4298. Seta azul 4298, completa final, chame a torre Salvador 11895, tomou posto. Torre Salvador, boa noite, 4298 azul, 2000 do Estel. Boa noite, azul 4298, tráfego avistado, justo no 06. Eu tenho um 737 da Sideral, iniciando a rolagem agora, pistão no zero, continua aproximação em fora da pista livre, 4298. 4298. 4298, pista liberada, cheque trem, pouso autorizado, pista 10. O vento é de 1,70 graus com 0,9 nós. Ele pouso, baixou e travou, azul 4298. 4298, atento somente à pista molhada, choveu na hora passada. Quente, azul 4298. 183. 183, gente. 08, boa noite. Boa noite, senhor. 0973, boa noite. Pode ser 073, contato radar, suba para o nível 360, autorizado o Elefa. 360, direto Elefa, 973. Salvador, é o 3858, poderia voar Cogibo. Obrigado, aprovado de Cogibo, 3858. Obrigado, direto Cogibo. Controle Salvador, boa noite, o Azul 272, ciente da informação Yankee. Senhor, Azul 272, acione a identificação, vou direto ITAP, desça no ideal para o nível 050. Direto ITAP no ideal 050, autorizado 272. Boa noite, a linha aí mantém vista no zero, senhor. Mantém no zero. Número 1 na aproximação, desça para 2000 com ajuste no 0 no meio, informe estabilizado 6393. Zona 2000, 6393. 4298 no solo 52, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121 no decimal 1. Próxima direita, som 211, azul 242 na direita. Solo Salvador, boa noite, azul 42 na direita. Livre táxi, azul 4298, até antes da Juliette. Autorizando até antes da Juliette, azul 4298. Posição 01. Pono 096, autorizado decolar, pistão no 0, vento 180 graus com 079, ajuste no 0, 16. Jambaja no 0, maneiro no 6, pono 096. Controle o 3852, poderia levar front. Coisa 58, correndo agora com Recife na frequência 12545 e alterna 12685, que é o voo. 12685, obrigado, boa noite. Plano 190, azul das 72. Federal 9973, chama agora Recife na frequência 1288 e alterna 135 decimal 3. 1288353, boa noite, 9973. Uno 096 decolado ao 55, chame agora o controle Salvador em 120 decimal 8, bom voo. 02, boa. 1096 decolou passando 2000. Uno 096, boa noite, contato radar, subiu para o nível 370, saída Momo. 370 Momo, 096. Plano 3895, autorizado para Guarulhos, conforme rota do plano, nível 340. Após decolagem, curva direita, saída Israel, Leda, após Motiva. Controle 1120 decimal 8, torre 18 decimal 95, código transponda 5137. Israel, Papai Atchame, pronto para acionar. É 3-1-3, completa final, chame a torre Salvador, 118-95. 3-1-5, é 3-1-3. Boa noite, a gente tem 3-1-3, final de LR, então, certo. Tuxanema 3-1-3, boa noite, o tráfego avistado, ajuste no 016. Por gentileza, confirme, entre embaixo travado avistando. Avistando, baixo travado, 3-1-3. 3-1-3, pistão no 0, molhada, vento de 190 graus com 07 nós, pouso autorizado, pistão no 0, Tuxanema 3-1-3. Expansão da pista, ali posto no 063. Do 2782, autorizado final do ILS, desça para 2000 com ajuste no 096, informe estabilizado. Descendo para 2000, autorizado ILS, reportará estabilizado 273, podemos voar Duna, está presente? Pesado Duna. Ok, reportará. Deixa minha torre, 118-95. Boa noite, está 3305, acione identificação, voe direto ITAP e desça para o nível 050. 050, voando direto ITAP, o TAM 3305. M3-1-3 no solo 0001, libera a pista próxima, interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. Puxa, né, 6313, autorizado o táxi até antes da Juliette. Táxi, 096, chame agora Recife na frequência 12545 e alterna 12685. 12585, bom, 096. Localizador, o azul 2782. 2782, chame a torre, Salvador, 118.95. Obrigado, boa noite, 272. 2 Salvador, boa noite, o azul 2782, final ILS. Boa noite, azul 2782, tráfego avistado, ajuste no 016. Continua em aproximação, guarde que estou livre, senhor. Gente, aguardando o azul 273. Yankee Uniforme, direto Duna, desce para 060. Uniforme. Duna na rua 060. Cheque trem, pouso autorizado, pista 10, pista 10 molhada, vento de 190 graus com 089. Baixou e travou, livre pouso 2782. 38115, portão 3, autorizado, sempre táxi. Boa, Azul 2. Tati. 82, levou na sua escuta. Vindo Azul, táxi Kilo, pátio 3, observando os sinais A2 no pátio 3. Kilo, pátio 3, observando os sinais A2 no pátio 3. Seguindo 050, para 3305. 305 para 2000 pés, 10 no meio, direto Luna, livre ILS. 2000 com 1016 está autorizado, o ILS está porta estabilizado, para 3305. A Tango esse Yankee Uniforme, reautorizada para 3.000 pés, altímetro 1.0 no meia, direto do Luna para final LS, pistão 1.0, Uniforme. Uniforme até 3.000 pés, ajustado 1.0 no meia, procedimento LS, Swiss Yankee Uniforme. Solo 32115 para o táxi com 167 a bordo, 3 horas e 59 de autonomia, auxiliando a Galeão. Sol alternado? Galeão. 2 horas de táxi, direita Índia até o ponto de espera do 10. No ponto de espera com a torre indo no 895, ajustado no 10 no meio, bom. Direita Índia no ponto de espera do 895 até 3815. Passo 3305, 2000 do externo, caso estabilizado, chama a torre 1895. Estabilizado, tá? 3305, chama a torre, 1895. 895, boa noite. 1895. Esse é uniforme, 2000 pés, livre LS, chama estabilizado. 2 Salvador, é o TA 3305. 3305, cheque trem autorizado pouso pista 10, vento 1180 graus, 109. Baixa travado, TA 3305, estabilizado na final dele, é X-ray da pista 10. Afirma, pista, possibilidade ainda de estar úmido ou molhado devido ao chuva passar. 7, TA 3305. Informe, Duna, completa LS, redução para aproximação, pista molhada, torre 1895. Boa noite, senhora, boa noite. Boa noite. Alô, Dom, muito boa noite, esse é o Whisky em telefone. Informe, continua a aproximação, intenção de pouso 107. 107, senhor. Então chama para o cancelamento. Cancelando a partida presente, você que curva à esquerda aqui para uma base pela direita da 17, o esquema que ele corre. Ok, ciente, informe na final da 17, plano cancelado aos 15, uniforme. Chamará na final da 17, o esquema que ele corre. No solo aos 15, direito 121 no solo. Direito 121 no da 3, 305. Solo Salvador é o TAM 3, 305, livrou nossas coisas. 3305, boa noite, bem-vindo a Salvador, táxi de Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette pro portão 05, tá 3305. Isso que é grifado. 0, só 300. Afirmo, seu solo aos 18, autorizado táxi retorno, até seu pátio estacionar com o evangelismo. No 5, decola 19, controle 20, decimal 8. 208, tá 3. 8 no 5. Controle Salvador, tá 3, 8 no 5. No 5, boa noite. Contato radar, direto Leda, sobe para 340. Direto Leda, subindo ao 340, tá 3, 8 no 5. 038-5, barca 140, chama Recife, frequência 3325. Boa noite. 3325, com Recife, 3825. Salvador, boa noite, Oceania 6303. Confirme, que chamou? Oceania 6303. Só um minuto, 6303 de Guarulhos, subida da El inicial. Obrigado. Europa 084, I read the call. Yes, go ahead. 3-1-3. Só um minutinho, para a Copa, número 2. Europa 084, approve Salvador Madrid, flight approve 350, route and Medit, up in November 857, after follow flight and route, the confirm A10, left turn. Departure will be Puka, departure Jamo, after Jamo fly Medit position, and then follow away upper November 857. Call code 5152, control departure frequency 120.8. Europa 084 is clear to Madrid, Madrid 350, flight plan route. Saidi Puka, Jamo, then Medit, upper November 857, flight from route, spoke 5152. Take off the departure 120.8, Europa 084. Yes, sir, report to head start and push. Ready to start and push, Europa 084. Okay, approved start and push, Comtax, Europa 084. I'm sorry, say again. Approved start and push. Call me taxi. Ok, vou call you taxi. Puxa, na M3-3, cópia. Pronto, cópia, M3-3. Guarulhos, 360, rota Pizulo 10, conforme plano, decola no zero, curva direita, investidor subida da Euleda, da Euleda Motiva, 5151, transponder, controle 1-20.8. Barulho, 360, Zulu 10, 10 e a pista com curva direita, da Eule da Monte, da saída 5151, transponder 1208, controle 6613. Então, parado, 5151, fecha lá. Salvador, boa noite, eu sou 423, 120, passa 260, descrito 160 na mão. Boa noite, Azul 4235 é controle direto pelo Destra 3 mil pés com 1016. Azul 4235. Direto pelo Destra 3 mil pés, 1006, Azul 9970. JetTap desce para 4 mil pés, altímetro 1016. JetTap, 4 mil pés. Segundo 888 ao controle, DF-050, após a Lagoinha, pelo altímetro controlador, 1-0 no 6.